gorda desse copo. Tá no grau bebendo tudo que é troço. Preparou, misturou. Vai virar, já virou. Quem será a mais chapada da balada? Que já sabe que não vai dormir em casa. Preparou, misturou. Vai virar, já virou. Foi dois, um. Mais um gole e já foi. Preparou. Misturou. Vai virar. Já virou. Um brinde a nós, um brinde a elas. Partiu pra cima deles. Brinde a nós, um brinde a elas. A nós em cima deles. Um brinde a nós, um brinde a elas. Partiu pra cima deles. Um brinde a nós, um brinde a elas. A nós em cima deles. Preparou, misturou, vai virar, já virou. Preparou, misturou, vai virar, já virou. Sua boca não desgruda desse copo. Tá no grau bebendo tudo que é troço. Preparou, misturou. Vai virar, já virou. Quem será a mais chapada da balada? Que já sabe que não vai dormir em casa. Preparou, misturou. Vai virar, já virou. Tá soltinha igual arroz. Foi um, foi dois, um.